Na manhã de quinta-feira, policiais do Grupo de Diligências Especiais receberam a ordem de cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar na rua Ocuí, número 51, no Jardim Primavera. A ordem foi expedida pela Terceira Vara Criminal de Foz do Iguaçu. Segundo informações, na residência estariam pessoas procuradas pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas, assaltos a compristas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido. Por volta das 7:30 da manhã, os policiais se dirigiram para o local e, ao dar cumprimento do mandado de busca e apreensão, localizaram no interior da residência a quantia de 145 gramas de maconha, uma pistola 9mm marca Bersa municiada, esta de fabricação argentina e outros produtos de origem duvidosa. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos moradores da residência pelos crimes de tráfico de drogas, artigo 33, e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, artigo 16 da Lei do Desarmamento. Foram apreendidos os irmãos Leandro Kochenborger, de 18 anos, Jonathan Kochenborger, de 26, e Cristiano Kochenborger, de 27, todos velhos conhecidos da polícia. Em depoimento na delegacia, Jonathan assumiu a posse da arma de fogo e alegou que seria para sua defesa pessoal, tendo em vista que tem várias desavenças. Leandro assumiu a maconha, alegando ser para consumo próprio, e Cristiano se defendeu alegando desconhecer a existência da droga, da arma e qualquer outro produto ilícito na residência. Mesmo diante das alegações, os três irmãos foram encaminhados para a cadeia pública Laudemir Neves, aguardando decisão judicial. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.